efeito contra a luz quando eu tô revoltado. Podia ser de todo tipo, cê é o novo sono, serve, cê é o brilho da ovelha. A tetinha dourada, se o horror não fosse o suficiente. Atenção, picar o caminhão, mano. Já tinha vergonha na respostinha surtada. Porém, grupo só posse. Esse é doce mesmo, é o terror. Que é um puta merda, que esse é boi, ele errou pouco. Não rala nisso, não. Foi assim pra abençoar. Tá ficando lá, o insano topa. Esquece algo, daí vamos lá no alfinete. O alfinete lá é do sul, é do som. Chegou ao local que sacudiu. Sorriso ao andar, objeto tudo pé. Rata inchada, tudo sano. Lavou até sono. Pimenta, loucura, lava a mão. Sono ar, não lembro o que eu vi. Cê queima o antigo. Mas sem fim, outro lá é santo. Cê tá certo, sim. Isso sai, isso não. Pensei, vou molhar sim, molhar sim. Bolha, besta e curar-se. Peido, não prendo, sai como é. Olha o papai, foram essas flores que mandou filmar o rádio. Olha o papai, foram essas flores que mandou filmar o rádio. Isso sai, isso não, pensei, vou molhar sim, molhar sim. Molha a beça, olha o papai, foram essas flores que mandou filmar o rádio. Parece grego, não entendo, sei como é. Ele nos amou, suando de amargufo no céu, fura Joana e pendurado no túlio. Você reagiu, uma nação, qual foi? Ou foi a sirene que encheu? Passei na buzina, tu bate voe. O papo não é esse e nunca foi. Eu não conheço não, todo amor encaixa lá ele. Com teu óculos sirino, meu fóssil foi coelho. O batera sofre na roupa, ele desarmou o sonho. Se amargo no olho, céu fura Joana. Pendurado no túlio, qual foi a tumba? Curar o teu sucesso, segue, tô falando oi, olá. Sai isso tudo, põe teu nome, não é morreu por isso. E sem ser visto, errou porrete. Teu nome você quer e quando veneno nasce convincente. Tô conhecido, gastou foi pouco. Eu sarrei no fuscão, se há, sim. Indo lá eu posso sortear um presente, milho. Eu não sei o seu nome, o seu olho é muito fiscal. Não é um adianto, viu? Vou lá que o meu fiscal morreu, sentiu o swing. Foi para o time, isso aqui é o escapão. Olha o papai, foram essas flores que mandou filmar o rádio. Isso sai, isso não, pensei, vou molhar sim, molhar sim. Molho a beça, olha o papai, foram essas flores que mandou filmar o rádio.